chamar, né? 325, boa noite. Boa noite, 6258. Esse é o nível 070, chegada CARI. Ah, 070 na CARI. Alguma chance de voar na PRO de CARI? O 6258, mantém a chegada. Mantendo. O 1643 está 4 milhas do 361, autorizado o procedimento? Afirmativo, GONO 643, reposto habilitado. Chamarei. Estabilizou no localizador, GONO 714. GONO 714, complete aproximação, torre em 1895. 1895, GONO 714. O colega da final ali, essa informação é que a baixa de peça está bem ruim mesmo. Posta brisada. 2020, posta na estabilidade. 8. Salve. Aguardo autorização de pouso, ajuste 1020, boa noite. 1020, boa noite. Boa noite, 704. 606, solo ao 00, vai liberar agora na Charlie, na Bravo. E vai manter a escuta da torre até o portão 5, é o previsto. Gente, vim pra via Bravo, manter a escuta da torre, o GONO 606. É, confirmando pro 3891, é o 3, portão? 3891? Isso. Não, remota. Remota 13. Remota 13, 3891, gente. Deixa eu confirmar o vento pro GONO 714. E o vento, para-cheque 190 graus, 20 nós. 190 graus com 20 nós, variando de 14 até 20 nós, ok? Aguarda somente a pista livre. Certo, aguardando a pista livre, pegou no site normal. Pessoal, tem uma aeronave ali, o 13, né, é seguindo aqui em frente? Sim, 390. É que tem uma aeronave que fez pushback ali, não dá pra gente passar bem pro 13, é ali o 13? Ok, a aeronave da companhia aqui puxando 62, não é isso? Ok. Só manter a posição então, o 3891 na guarda, pode seguir. Ah, depois eu estava, 3891. Desça para o nível 090, chegada CARI. Ah, o 090, chegada CARI. Boa noite. TP5344, prossiga para 2000 pés, 1020, ajuste, reposto brisado. 2000 pés, 1020, reportagem estabilizado, 5344. Escuta. Bate 13, quilo e alfa, sua escuta da 3, vamos ver aí. 3891 não pode ingressar após o TAN liberar aí, que ele vai via bate 3. É, passou o ingresso, 3891. 606, solo ao 02. Vai agora via Índia para o portão 05, observando a aeronave da TAN que está na Juliette. Gente, via Índia para o portão número 5, observando o TAN, GONO 606. No 794 da Gol, confirmando, livre pouso, pista 28. Vento 190 graus, com 15 nós, pista molhada. Livre pouso, pista 28, GONO 794. Está presente, já poderia voar CARI ou 6258? 6258, qual a velocidade indicada? 320. Foi solicitado manter a high speed pelo centro. Copiado. O controle então solicita redução de 220 nós é o número 4 na aproximação, o número a aeronave que o precede está na posição de 11 horas a 9 milhas com 270 de ground. É um Eco 190. Confirme 9 milhas ou 20 milhas? Está na posição de 11 horas a 9 milhas com 270 de ground. O tipo da aeronave é um Eco 190. Ok, não tem um tráfego na Tiqueza, 6258 está reduzindo. Controle o tráfego à frente do TRIP e o Webjet. O 643 estabilizado? Está aguardando só o glide, o 643. Copiado. Complete a aproximação, agora o 643. Chame 2 em 1, 2. 1, 1, 8, decimal 9, 5. 2890. Tráfego número 1 para aproximação, Webjet 5899, número 2, 5344, número 3, 6258, número 4, 4060 da Azul e o 5º, Gono 896. Paciente, 5344. 180 graus, 15-9, reporte visual. As cores. Gono 643. Livre pouso, pista 28, vento 170 graus, 15 nós. Livre pouso, Gono 643. Boa noite, 05, após a aeronave da companhia na curtíssima linha de manter. Sinal 4, ingressa Juliette, portão 2. Chama 020, aposta estabilizada. Até 2000 com 1020, 4062, de Pantará. Boa noite, 96, prossiga para 2000 pés. 1020, ajuste. Ajuste, descendo para 2 mil pés, boa noite, 4-3, Solo 07, esquerda, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Esquerda de Alfa, reportando da Juliette, o 643. Decolagem autorizada no 80 graus, 15 nós, pista 28. Iniciado, pista 28, boa noite, 05. Mantenha o ponto de espera da 18. Será? Webjet 5899, estabilizado. Estabilizado, senhor, 5899. Complete a aproximação, chame torre em 1-1895. 5899. Objeto 5899, baixo e checou. Baixado e checado, senhor. 5899. Porte visual com campo, vento 180 graus com 15 nós, o ajuste 1020. Ok, reportará visual depois da 5899. 643, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 643. Sanado 5200, obrigado, desculpa aí. O 905, suba aí, mantenha 370, saída lá. 370, obrigado. 75344, confirme a prova. Tá pra interceptação aqui, o vejo chutou um pouco. Já está corrigindo. O Oxenai 258, mantenha presente em proa, desça para 2000 pés, aguarde para reacionar para o José. Mantenha a proa 2000, guardando. Livre pouso, pista 28180 graus, 15 nós. Livre pouso, 5899. 258, reafirme na proa de Usama, 6258. Guarda Usama, 6258. Azul 4062, reduza para 2109. 210, reduzindo, 4062. Solo aos 12, vai liberar agora na Charlie e táxi via Alfa Índia até o pátio 3 na minha escuta. A posição prevista no pátio 3 é a posição 612. Charlie Alfa Índia no pátio 3, posição 612. 59. Arma 3 apresente proa, aguardando para reafirmar na proa de usar. Ok, então tá retornando a proa então, o 4062. Pista livre. Aguardando pista livre e continuando o 5344. Voo 805, chame agora Recife, frequência 12685, alternativa 12545. 2085 ou 2545, 905. 4 mil pés em coordena, e chame o controle 128. Ok, mantendo a proa, 4 mil pés, 128, 5344. Inicialmente mantenha um ponto de espera, ok? Esse, nossa apresentação aqui, o próximo tráfego está 10 milhas fora. O Diego, desculpa, 350 pro hoje. Charlie Alpha. Charlie Indy agora, pátio, pátio 3, na posição meia dúzia do pátio 3. Pátio 3 na posição... Fala, 5-8. Consiga, Web. É, o 5899 está mantendo uma margem de segurança nacional. Azul 4062, final de 7 milhas. 4062, continua a aproximação, aguarda a pista livre, estimado teto de 700 pés, o ajuste no 020. Variando de 15 a 20 nós, o 4062. Ajustado em 1-0-1-9-2019. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. O Airbus da Oceané tocou agora. Na 6258, solo aos 18. Agilize, por gentileza, a liberar na próxima esquerda. Na minha escuta. 462, reporte visual com campo, pista livre. Avistou a 500 pés, 4062. Livre pouso, pista 28, 180 com 15 lances. Livre pouso na 28. Chega a informação que recebeu um pequeno componente de cauda na final. Tenente, o 6258, prossegue via Alfa, Índia, para a remota 12. Não, para a remota 12. Eu tenho estimado de quantos tráfegos mais o 3152 vai aguardar, senhor? Temos mais um. Um gol já na final, próximo ao externo, o 3152. Sim, obrigado. 4062 solou ao 20. Condição de livrar agora à esquerda ou não? Ah, sim, pô. Livrar à esquerda, tá? Que se via Alfa, Kilo para o pátio 3, ok? Alfa e Kilo, pátio 3, 4062. Boa noite, Lavreira. Torre Salvador, boa noite, gol 1896. Boa noite, 1896, mantém a escuta da torre, por gentileza. Ok. Gol 1896, a torre? Prossiga. É 180 graus, 15 nós, o ajuste 1020. Pista molhada, estimando o teto de 510. Reporte visual com campo. Reportaremos visual com campo. Gol 1896. Ciente das condições. 4062, ingressa Kilo, pátio 3, é a posição 05. Kilo, pátio 3, posição 5, 4062. 1896, já estou ciente do seu plano para João Pessoa, só um instante a cópia, o ajuste no 020. Prepare a PUCA. Correção a Aron. Aron. Ok. Gol 1896, tem livre pouso, pista 28, vento 180 graus, 15 nós. O ajuste no 020. Gente. TAM 3152, após a aeronave na curva da 10, alinhar e manter. Alinha 33152. Solou aos 23, libera a esquerda, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, gol 96? Não, no 896 mantém a escuta da torre. Consegue via Alfa, Juliette, para o portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, boa noite. 3152, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 15 nós. Iniciando 52. Agora sim, estabilizando no momento, 5344. Complete a aproximação, chame torre em 1-1895. Torre 1-1895, muito obrigado aí pela ajuda. Salvador, bom dia, trip 5344. Bom dia, 5344, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 5344. Prisão 52, decola aos 25, controle 1208, boa viagem. 08, boa noite. Boa noite, Tantra 3152, decolou. Boa noite, Tantra 3152, com 330, saída Aron. Aron. O ajuste 1019, momento 180 graus, com 15 nós. Ok, 1019, 5354. Salvador, eu vou no 714, autorização Aracaju, informação Delta. Visual, TP5344. Livre pouso, pista 28, vento 180 graus, 15 nós, o ajuste no 09, trip. Pouso autorizado, 5344. 9714, muito bom dia para Aracaju, só um instante a cópia, número 2, o ajuste no 09. Prepare a saída Aron. Número 2, na escuta, saída Aron, 1019 na ajuste. O Gol 1896 está pronto para a cópia? Você não, senhor. O Gol 1896 vai estacionar no 4. Trip 5344, um solo aos 27, livre à esquerda, táxi via Alfa, Juliette para o portão 1. Esquerda, Alfa, Juliette, portão 1, trip 5344. Gol 9714, copia? Copia. Autorizado Aracaju, o nível 230, a rota Golf 677. A decolada pista 28, com primeira curva à direita, saída Aron, transição Aracaju. Controle 120.8, transponda 5127, o Gol 9714. 230 aprovado, Golf 677, decolando 28, direita após, saída Aron, transição Aracaju. 12.08 e 5127 no transponder. Afirmativo, correto, portão 2, chame pronto, 9714. Chamará, obrigado.